presta atenção, mina mano. Senhoras e senhores, nessa aqui vim relatar os nossos reais valores. Você coloca a mão no peito e diz: ouviram do Ipiranga? Mas quando vê uma criança, se esquece da esperança. Panela vazia, chinelo de dedo, se esquece do pai de família que acorda cedo. Catador de latinha, dinheiro tem quase nada, sonhando simplesmente poder levar o pão pra casa. O que adianta dizer Pai nosso que estás no céu e tratar seu semelhante como se fosse um papel? Você escreve, rabisca, amassa e joga fora. Diz não ser problema seu, simplesmente ignora. Felicidade, paz e amor no alto de um grande monte, tristeza, sofrimento e dor debaixo de uma ponte. O que você tá procurando não está em nenhum game, não está no seu rolê, nem na farda da PM. Igualdade social, vou buscar, tô com pressa, fazendo a minha parte, faz favor, dá licença, não tenho tempo pra perder. Vou cumprir minha missão, seguindo bem direcionado, no vale da opressão. Igualdade social, vou buscar, tô com pressa, fazendo a minha parte, faz favor, dá licença, não tenho tempo pra perder. Vou cumprir minha missão, seguindo bem direcionado, no vale da opressão. Quando olho pro céu azul, radiante no horizonte, imagino várias fitas nessa terra de gigante. Igualdade social, só em sonho, só em mágica. Vários BO, assassinatos, mortes trágicas. Pai de família é demitido do trabalho por motivo fútil. Trabalho o mês inteiro, espero o quinto dia útil, na intenção de levar o leite e o pão pra casa. Uma miséria de salário que não dá pra quase nada. Onde nós vamos parar? Onde você quer chegar? Pela estrada da vida é necessário chegar em algum lugar. Cadeia, educação, saúde, saneamento, no vale da opressão é só tristeza, dor e sofrimento. A primavera não é um jardim bonito, colorido, é ser humano metralhado, rajado de tiro. Rajado de tiro. Igualdade social, vou buscar, tô com pressa, fazendo a minha parte, faz favor, dá licença, não tenho tempo pra perder. Vou cumprir minha missão, seguindo bem direcionado, no vale da opressão. Igualdade social, vou buscar, tô com pressa, fazendo a minha parte, faz favor, dá licença, não tenho tempo pra perder. Vou cumprir minha missão, seguindo bem direcionado, no vale da opressão.